brisa foi-se embora e ainda não voltou. Tenho medo vendo a creste que num sopro pro alenhar o meu bem tenha sido e não saiba mais voltar. O meu bem tenha sido e não saiba mais voltar. Vou fazer uma jangada que navegue pelo vento e desbravar os sete ares que nos céus vivem suspensos. E desbravar os sete ares que nos céus vivem suspensos. Pois se ela estiver nas nuvens, perdida no firmamento, vou seguir meu astrolábio e encontrá-la a qualquer tempo. Meu astrolábio e encontrá-la a qualquer tempo. Vou fazer uma jangada e pelo ar eu vou desbravar os sete ares pra encontrar o meu amor. Vou fazer uma jangada e pelo ar eu vou desbravar os sete ares pra encontrar o meu amor. Foi-se embora e ainda não voltou. E uma brisa foi-se embora e ainda não voltou. Tenho medo vendo a creste que num sopro pro alenhar o meu bem tenha sido e não saiba mais voltar. O meu bem tenha sido, não saiba mais voltar. Vou fazer uma jangada que navegue pelo vento e desbravar os sete ares que nos céus vivem suspensos. E desbravar os sete ares que nos céus vivem suspensos. Pois se ela estiver nas nuvens, perdida no firmamento, seguir meu astrolábio e encontrá-la a qualquer tempo. Vou seguir meu astrolábio e encontrá-la a qualquer tempo. Vou fazer uma jangada e pelo ar eu vou desbravar os sete ares pra encontrar o meu amor. Vou fazer uma jangada e pelo ar eu vou desbravar os sete ares pra encontrar o meu amor. Laiá, laiá. Fazer uma jangada e pelo ar eu vou desbravar os sete ares pra encontrar o meu amor.